ser digno de todo louvor. Tua bondade estende em toda a terra, tua graça nos faz forte. Em meio às guerras, louvarei sempre a ti. Com júbilo louvaremos ao Senhor. Para sempre louvarei ao Senhor. Sempre louvarei ao Senhor. Pois és digno de todo louvor. Tua bondade estende em toda a terra, tua graça nos faz forte. Em meio às guerras, louvarei sempre a ti. Com júbilo louvaremos ao Senhor. Sempre a ti, com júbilo louvaremos ao Senhor.